receio que tu venhas me enganar. Eu só receio por minha felicidade, pois que tens esse costume, só vives da falsidade. Mas eu tenho fé, isto há de acabar. A mulher quando se ajeita é porque já sabe amar. Um outro amor eu arranjei, sorrindo zombas do meu penar. Malandrinha, eu bem sei, receio que tu venhas me enganar. Ora vai, mulher, eu não quero você não. Não és baralho de ronda para andar de mão em mão. Fiz um juramento na copa do meu chapéu. Não quero mulher casada, nem que ela venha do céu.